Agora veja só, a descendência de Noé através de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseque, Tiras, um povo que a Bíblia não fala muito. A Bíblia só fala que eles foram ocupar as ilhas do norte da terra. Provavelmente você tem ali uma série de povos da Ásia, povos distantes. E há um estudo que nos mostra, primeiro o seguinte, aqueles povos filhos de Jafé são raças e nações que foram levadas provavelmente para o norte e oeste de Israel, a região da Ásia, Ásia Menor, ilhas do Mediterrâneo e subindo. E esses são os filhos de Jafé. Segundo, o Senhor mostra os filhos de Cão. Olha quem são os filhos de Cão: Canaã, Cuxi, Misraim e Puti. Agora, você lembra do texto que lemos? Quem foi Cão? Quem foi Cão? O amaldiçoado. Dizem alguns estudiosos que provavelmente Cão não tem apenas visto Noé nu. É possível que Cão tenha recebido influências satânicas que eram normais naquele tempo, por isso Deus mandou o dilúvio, de tanta promiscuidade que Deus não suportava mais aceitar. E é possível que tenha sido muito mais do que só Cão ter visto Noé nu. Por isso, tamanha maldição de Noé para com seu filho. Que, segundo a personalidade de Noé, não poderia nunca ter sido só um rompante de raiva. Noé tinha passado 120 anos de tratamento de Deus, irmão. A última coisa que podemos imaginar é que tivesse sido um rompante de raiva, de ódio de Noé. Alguma coisa realmente violenta aconteceu a ponto de Noé amaldiçoar Cão daquela forma. E Cão gerou Canaã, Cuxi, Misraim e Puti. Canaã, um dos filhos de Cão, deu origem aos cananeus, aos jebuseus, aos amorreus, que você vê na história do Velho Testamento, povos que o tempo todo perseguiram o povo de Deus, amaldiçoavam o povo de Deus, lutavam, brigavam contra o povo de Deus, e povos que foram vencidos pelo povo de Deus para tomar posse da terra prometida. Uma descendência realmente amaldiçoada. Nós temos também Misraim, filho de Cão, que deu origem ao Egito, que deu origem aos filisteus, o próprio texto lá em Gênesis mostra isso. Temos também filho de Cão, Puti, que dá origem a outra série de povos rebeldes contra Deus. E temos também, principalmente aqui eu quero destacar, Cuxi. Cuxi que deu origem a Nimrod. Nimrod é a manifestação repetida do mesmo espírito de Caim. Do mesmo espírito de toda aquela linhagem de Caim contra Deus. Deus, rebelde contra Deus, não querendo saber de Deus, vingança a Caim, mata todo mundo, vingança, vamos nos levantar contra esse Deus, nada disso. A Bíblia nos mostra claro que apesar do dilúvio, continua existindo duas linhas muito distintas de um povo querendo andar com Deus e de um povo rebelde contra Deus. E do povo rebelde contra Deus vem Cuxi, que gera Nimrod, que cria Babel, que cria Nínive, que cria aqueles povos da região chamada planície de Sinear, onde de uma forma muito clara hoje é o Iraque. Até hoje é o ninho de toda rebeldia contra Deus. Na verdade, a Bíblia fala da Babilônia que vai ser destruída lá no Apocalipse. É um sistema diabólico, violento, que nasceu lá em Caim, passou por aqueles seus filhos, chegou a Cuxi, Nimrod, passou por Cão, chegou a Cuxi, Nimrod, e se instalou através da Babilônia como um sistema geográfico, político, físico, espiritual, emocional, filosófico. Babilônia, um povo rebelde contra Deus, um povo com costumes, conceitos e padrões contra Deus. E na Babilônia nós vemos toda a origem de cultos pagãos, de adoração, de manias, de hábitos, de costumes. E na hora em que você estuda o texto do apóstolo Francisco Nicolau, você vai descobrindo que todos os elementos que nós temos das nações pagãs que foram posicionados na festa do Natal, foram malignamente associados ao nascimento de Jesus e deturpados, vieram de onde? Vieram da Babilônia. Meu Deus, então eu na verdade, eu não preciso me ater ao que pode e o que não pode, porque não é assim que o reino de Deus funciona. Crente pode isso? A igreja permite, não, a igreja, olha, eu até fiz isso aqui, mas olha, a igreja, o pastor não gosta, sabe? O pastor não gosta, a igreja não gosta. Então, olha, eu tenho só isso aqui para mim, porque só eu nem comento isso lá, sabe? Não, irmão. Nós não estamos caminhando para a gente continuar sendo independentes, autônomos, com a nossa própria axiologia, com a nossa própria teologia, com os nossos próprios costumes, enquanto a igreja pensa diferente, a igreja acha diferente, o pastor é meio fanático, o pastor é meio extremista, eu não concordo, nada disso. Nós precisamos estudar e você tem o direito de estudar. Você não pode ter a tolice de permanecer na ignorância sem estudar e resistindo à palavra do Senhor, mas você tem o direito de estudar, e não estudar regras, estudar princípios. Não é regra que não se pode isso, não se pode aquilo, eu preciso estudar qual é a fonte disso. Bem, todos esses elementos paganizados do Natal, que embora seja alusivo à pessoa de Jesus Cristo, mas que não tem nada a ver com Jesus, nem a data, nem os rituais, nem as celebrações de hoje. Jesus não tem nada a ver com a bebedeira do 24 para 25 de Natal. Jesus não tem nada a ver com o desespero da economia, do comércio, para 25 de Natal, 25 de dezembro. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com a depressão de quem ganhou o presente, de quem não ganhou, de quem ganhou o que queria, de quem ganhou feio, de quem ganhou o que não queria, daquilo que... Por que você vê a pessoa me dar um negócio, isso custa 10 reais, podia me dar um presente melhor? Nossa, Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nem nada a ver com 25 de dezembro, que você vai ler lá nesse estudo, que é um dia marcante, porque é o dia da terra mais distante do sol, dia de solstício. E era usado pelos celtas, desde lá atrás, pelos babilônicos, para representar: esse é o dia que nós estamos mais longe desse Deus. E é isso que nós queremos. Quanto mais distância desse Deus, melhor para nós. E celebram exatamente o culto ao Deus Sol nesse dia, que é uma afronta a Deus que se diz sol da justiça. E disso vem todas estas celebrações. Disto vem inúmeros costumes dos povos pagãos. E nós absorvemos eles com naturalidade. Mais do que isso, nós defendemos esses costumes que nasceram de uma descendência amaldiçoada de Caim, todos os seus filhos, depois Cão, Cush, Nimrod, Babilônia, Nínive, Iraque, e o desdobramento, ou os desdobramentos disso, tanto na política, quanto na geografia, quanto na vida religiosa, nas questões religiosas. Na verdade, estas seitas, estas religiões lá do Oriente Médio, eles não sabem, estão enganados, mas eles estão debaixo do mesmo principado lá de Caim, Cão, Nimrod, de ira e ódio contra Deus. Por isso, todas essas nações, pega lá o Irã, querem destruir Israel. Parece duas coisas tão distantes, né? A política de hoje, Israel, a guerra lá, os Estados Unidos, né? Os palestinos, mas é tudo a mesma coisa. Assim como os filisteus, os cananeus, os jebuseus, os amorreus queriam destruir Israel, hoje o Irã quer destruir Israel, os palestinos querem destruir Israel, várias nações árabes querem destruir Israel, rasgado o mapa, exterminada a face da terra esse povo. Por quê? Porque desde Adão, em Caim e Abel, veio duas linhas muito claras de povos, culturas, costumes contra Deus ou absolutamente submissos a Deus.